Antecedentes, o moral de Ibicoara. Não mexe com o bodinho que o moleque tá demais. Não mexe com o Jason que o menino tá sagaz. Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai. Na ponto 30 do papo, do papo, do papai. Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai. Na ponto 30 do papo, senta aqui vai, senta aqui vai. Você tá aqui vai, na ponto 30 do papo. Você tá aqui vai, você vai sentando firá. Senta aqui vai, na ponto 30 do papai. Senta aqui vai, você tá aqui vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Na ponto 30 do papo. Sala Body Play. GM Distribuidora. A melhor de Itabuna. Aline Manicure. Unha de Diva. Tamo junto, vem assim, ó. Não mexe com o Jason, que o moleque tá demais. Não mexe com o bodinho, porque o bodinho é sagaz. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Na ponto 30 do papo. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Na ponto 30 do papai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Na ponto 30 do papai. Você tá devagar. Você tá com carinho. Você tá devagar. Você tá com carinho. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Na ponto 30 do papai. Você tá devagar. Você tá com carinho. Você tá devagar. Você tá com carinho. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Na ponto 30 do papai. Você tá aqui, vai. Você tá aqui, vai. Vai sentando, vai. Na ponto 30 do papai.